ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está no programa Expresso. Ainda hoje por aqui a gente vai estar recebendo a Ana Paula Silva Moraes e a Valdirene Batziotto. Elas vão falar sobre a primeira FECIG, que é a Feira Comercial Industrial de Guaranésia. A Ana Paula é chefe da Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e a Valdirene é a secretária administrativa da Associação Comercial Industrial de Guaranésia. Também ainda hoje tem o Mauro César da Silva falando sobre o FETEG, segundo ato, né, o Festival de Teatro de Guaranésia. Também hoje aqui no programa, já a gente vai estar realizando aqui o sorteio da ação entre amigos, né, que foi realizado aí nas últimas semanas, uma grande campanha aí para ajudar a custear o tratamento do Hugo Andrade, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio. Tudo isso tem ainda hoje aqui no programa Expresso. Nesses próximos blocos eu converso aqui com o Narciso Ferreira, nosso vereador aqui de Guaranésia, nessa sequência, né, de entrevistas que estamos fazendo aí com os vereadores da atual legislatura. É a primeira vez que o Narciso vem aqui depois de empossado como vereador. Tudo bem, Narciso? Boa tarde. Boa tarde, Tom Carlos. Boa tarde, ouvintes da Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Narciso? Todo prazer, muito obrigado. Pode ficar tranquilo, calmo, sereno. Tranquilo. É isso daí. Você sabe que eu tenho um defeito de ser gago mesmo, mas parece que hoje eu tô melhor. Tá melhor, melhorou? Então tá bom. Ó, boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro meu pai, tô aqui, aqui em Barreto, tá eu e o Thiago Sintra, manda um abraço, lá no Barretão, tô lá em Barreto, ouvindo a gente, um abraço aí, viu, pro seu filho, é o Dudu? Daniel. É o Daniel, né, Daniel. E o Thiago Sintra, tão mandando aqui um abraço pra você, viu? E vamos começar então. Falando sobre a programação, o que você achou da programação do aniversário da cidade? Acabei de entrevistar aqui o Paulo Marcos, deixa eu pegar aqui a opinião de um vereador da atual legislatura. E aí, Narciso? Tá de parabéns, espero que seja muito tranquilo, que não esteja briga, todo mundo diverte com maior alegria, sem bagunça, sem nada, é isso que o povo quer. O pessoal tá querendo isso, tá querendo isso. Diversão. Diversão. O pessoal quer mais que isso, né, Narciso? É. O que está faltando, além de diversão aqui na nossa cidade? O que você tem ouvido aí do povo, já que você, da última vez que esteve aqui no programa, falou, você era um vereador que estava sempre junto com o povo, abraçando o povo, falou até que, eu me lembro que você falou que as pessoas vão na sua casa, você chama para almoçar, senta na sua mesa, esse povo também reclama muito. O que esse pessoal está falando para você? A respeito da minha casa, as portas estão abertas para a hora que eles quiserem, certo? E a gente vê que a saúde... Saúde, já falou que é saúde? Saúde, no momento, no Brasil inteiro, está muito difícil. Mas graças a Deus, o Laércio está tendo a sorte de estar levando controlado. Para muitos, das vezes, fica difícil. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É só ter paciência e dar tudo certo. Pessoal, não tem jeito, né, Narciso? É a hora que aperta realmente a saúde... a gente fica de mãos atadas, né? Chega num posto de saúde, você não tem um médico, o pessoal reclama mesmo. E aí as reclamações que você mais ouve é sobre saúde. É verdade. Mas tá tudo certo. O pessoal sempre também vai lá, tá bem recebido. Tem alguns que, de repente, igual nós perdemos o Dr. Sirvo, né? Dele não tá na saúde. E a gente está morrendo de saudade dele, que é um companheirão, é um pai para a cidade. Estamos orando, pedindo a Deus que ele volte logo para a cama, para Santa Casa. Tá ouvindo a gente lá, com certeza. Deus abençoe, doutor. Que Deus abençoe o senhor, viu? A Marlene, né? Estamos sentindo falta deles, né? Demais da conta. Um abraço aí pro doutor Silvio e também pra Marlene. Falei hoje de manhã com a Marlene. O doutor Silvio tá ótimo. Estamos desesperados, quer que volta logo pra Santa Casa. Fazendo muita falta. Cada dia, tá melhorando cada dia mais. Já que a gente está falando de saúde, no bloco anterior a gente conversou com o Paulo Marcos, muita gente questiona, às vezes, mas por que fica gastando tanto dinheiro aí com shows? Por que não pega esse dinheiro e joga em saúde? Se você fosse prefeito, você faria isso? Olha, eu acho que o povo não ia gostar de mim, não, porque eu faria com o maior prazer. A gente não precisa de esmola, né? Precisa de saúde, tá? E tendo saúde, a gente trabalha, faz tudo. Mas se sobrar uma beiradinha lá, o povo também não é só a gente. Tem que ir pela um pouquinho da festa. Porque senão, já viu, tem as pessoas que gostam de festa, tem outros que não gostam, mas eu, por exemplo, nós já estamos velhinhos, já vai pra cama mais cedo. Mas antes, então, mas o jovem gosta de festa. Se tivesse que escolher, se tivesse por optar, então, você pegaria esse dinheiro e jogaria tudo no saúde. Se eu tivesse 100 mil para colocar entre a festa e a saúde, ia pra saúde. Ia pra saúde, sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Oh, já tem pergunta aqui chegando para você, ó. Pediatra no pronto-socorro, tá faltando. Pergunta a opinião do Narciso. Tá faltando lá? Estão perguntando, estão falando aqui, Narciso. Pode ficar faltando. Tranquilo que eu vou chegar até o Laércio para ver o que tá acontecendo, tá? E eu gostaria que as pessoas também, pode ir na minha casa, tiver alguma reclamação, igual o Ciriaco falou, ir lá na Câmara, bater um papo com nós, fazer uma reunião. Os vereadores são tudo gente boa, umas pessoas legal, tanto faz. Como é que tá o clima lá na Câmara? Hoje tá tudo paz e amor mesmo, né? Já tem rusgas lá? Eu, pra mim, não tem defeito, eu sou irmão de todos, obedeço o palpite deles, tudo que for bom pra cidade, para o povo, a gente tá apoiando. Agora, quando chegar a hora de querer ajudar o prefeito uma coisa que é errada, nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer tudo que é bom para o povo, que o dinheiro é do povo, o povo é o nosso patrão. Então você não é empregado do executivo, você é empregado do povo. Do povo. Já foi alguma coisa errada lá que vocês furtaram contra o Laércio, o executivo? Parece que não, né, Antônio Cláudio? É. Tudo que vai lá, que vê que vai dar problema, sim, o Felipe, o doutor, mas o Juninho, os companheiros lá, eles estudam certinho, nós tudo, passa pra nós, estuda tudo junto, pra que amanhã não venha errar, né? Não tá tendo erro, então, né? Não, eu acredito que não, eu acredito que lá vai em tudo bem, graças a Deus. Você faz parte da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, é uma comissão importante lá. Muito importante. E você tá rodeado ali pelo Mindu e pelo doutor Donizete. Duas pessoas inteligentes, tira o chapéu pros dois, né? E aí, como é que você fica nesse meio aqui? Só cobra. Só cobra, então, mas aí é que cobra no bom sentido, viu? Quando é coisa boa, ele me carga o pé no pezão, fala, o dia, né? Mas a gente fica muito satisfeito de estar o doutor Donizete, advogado excelente, muito bom, sempre tá dando conselho pra gente, ó, vamos fazer as coisas certinho para depois, no futuro, nós não ter problema. O Mindu a mesma coisa, o Mindu é uma pessoa muito excelente, carinhoso, tem dó da pobreza, do povo. Vocês podem ter certeza, tudo que precisar em parte, assim, pode vir com nós, com o Mindu, nós tá pronto para receber de braço aberto. 8 meses de mandato já, Narciso. É aquilo mesmo que você esperava? A política é aquilo mesmo que você imaginava? Antônio Cláudio, é que a gente sempre tem falado. Tem pessoas que falam bem da gente, tem outros que dão umas pedradas. Mas a vida é assim mesmo. Eu gosto de todo mundo, respeito todo mundo. E aqui é ditado que eu te falo. Tem que... Mais pedradas ou mais flores, né, Narciso, por enquanto? Mas parece que tá tendo muita flor também. Eu não... Eu até hoje comentava aqui com um amigo, parece que a gente não ouve muito falar da Câmara de Guaranés, da Câmara de Vereadores. O que que tá acontecendo? É que não tá tendo muita polêmica, a Câmara tá meio devagar, a Câmara tá boa demais, tá excelente. O que que tá acontecendo, Narciso? Eu acho que tem que ser desse jeito. A eleição acabou... Chega de PMDB, chega de PSDB, chega de PT. Nós temos que ser guaranesa. Então é o que eu te digo. O que for bom pro povo, nós temos que ser unidos e ajudar o povo, né? A Câmara escuta o povo mesmo, né, vocês? Escuta sim. Eu gostaria, igual eu te falei pra você, que foi terça-feira agora. Teve uma pessoa lá só. Acabou de mandar aqui a mensagem à pessoa que estava lá, o Wildmar. Bom dia, Antônio Cláudio, parabéns aí pro Narciso Ferreira. E na última reunião da Casa Cheia, uma pessoa. Apesar que o Wildmar tá meio gordinho, né? Que brincadeira. Ele deixou a casa. O Wildmar agora é ciclista, né? Pedala aí. Então, mas não. Já teve gente que perguntou pra mim, assim, o Narciso, lá na cama, como é que faz pra chegar lá? Eu falei, se você quiser ir no meu carro, chegar lá, nós entramos junto. E lá não tem dessa não, a porta tá aberta pra todo mundo, a casa é de vocês, nós que somos empregados, vocês são nossos patrões, não é verdade? E infelizmente vai muito pouca gente mesmo, né? Vai, mas só que um pouco eu dou razão pro povo é muito sofrido, tem que trabalhar, tem vez que termina tarde, É difícil. É, tem vezes que o pessoal estica a reunião, vai até quase 11 horas da noite, né? O pessoal lá tem dia que tá animado. Leandro Cebolinha, abraço aí, o amigo Narciso Ferreira. Grande abraço aí pro Narciso Ferreira, é o Leandro Cebolinha que tá mandando esse alô aqui pra você, viu, Narciso? Ô, Leandro, um grande abraço pra você e pra tua família, viu? É, parabéns pro Narciso, um abraço, é o meu amigo Percão, lá da oficina também, tá te mandando um abraço. Ah, Percão, oh. É meu mecânico, é, ele e outros. O Elton aqui mandou a seguinte pergunta aqui pra você. Antônio Cláudio, boa tarde, para o meu amigo vereador Narciso Ferreira, aqui é o Elton, filho do Dito e da Nair, vizinhos. Nair, vizinha. Queria parabenizar meu amigo Narciso pelo trabalho, pelo esforço, enfim, esse sim faz jus pelo que ganha. Ganha bem, viu, Elton? Mas enfim, ele como trabalhador honesto e grande pessoa que é, se surpreendeu com a política da promessa, a política da falsidade, a política da omissão. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você se surpreendeu com tudo isso, Narciso? Verdade. Você, inclusive, você teve em Belo Horizonte, acho que duas ou três vezes, duas vezes, né? É, no começo do ano, nós fomos lá, conseguimos a academia, nós 11 vereadores, não foi só eu nem o Juninho, não. Mas, para representar lá, escolher nós, nós fomos. A Academia de Ar Livre chegou primeiro que nós aqui, graças a Deus, mas através dos 11. Dos 11 vereadores. É, o nosso vereador, Midinho. O deputado Midinho e todos os outros. O deputado. Opa, desculpa. Não tem problema. Eu ouvi falar que parece que o pai dessa academia tá difícil de encontrar. Todo não, mundo tá não, não. Pai já achou assim, é os 11 vereadores. É os 11. É os 11. Resolveu dessa forma, então. O vereador nosso, o deputado nosso lá. O Emidinho. O Emidinho e o deputado Vair Nogueira, né? É. E o Pacheco. Então são as pessoas que mandou pra nós. E vocês podem ter certeza, Granesiano, que quem ganhou essa academia de ar livre foi vocês, não foi nós vereador, não. Com os 11 vereadores, nós tivemos que ir lá buscar, que não tinha jeito de 11. Então vai dois. Podia ir um, o Juninho. Mas eu fui para ajudar ele, porque o Juninho é uma grande pessoa. Você precisa ver que rapaz excelente. Bom, mas bom mesmo. Então eu tive que ajudar ele em partes que ele não podia fazer. Eu tenho. Mas uma academia só precisou de três deputados? Dois estaduais no federal? Não é possível. Não, mas. Ó, mas você pode ficar tranquilo que através de. Aí outra coisa. Você quer saber de uma outra boa? Adoro novidades. Nós estamos ganhando um Cristo Redentor. É. Tudo através deles. Dos três também? É, dos deputados. Certo. Tá? Eu tô falando os três, porque é os três que tá fazendo mais pro Guaranese. Certo. Né? Tem um deputado também do Renato. Renato Andrade. Ele é uma pessoa muito boa também. Tá ajudando muito o Guaranese. Né? É como diz o Midua. Nós estamos pensando assim, se trouxer pra Guaranese, vai levar voto. Se não trouxer, não vai ter voto aqui não. Depois não adianta chegar tarde aqui não, que já acabou a festa. Chegar no um mês da eleição falando que não, vai fazer as coisas. Não, acabou a festa, ó, acabou a festa, acabou as quitandas. Mas então a questão da academia tá resolvida. Tá resolvido. Já achou os pais, já. Já achou os pais, já achou parece os pais. Que tava tendo uma briguinha lá. Acabou a briga. Fui eu, então não, foram todos. Não, foi os onze. Tá certo. Eu não sou mais que ninguém, não. São os 11. O Valtinho Pedreiro aqui tá mandando um abraço. Parabéns ao Narciso, grande vereador, representando bem o povo de Guaranésia. O Leandro Cebolinha também tá te mandando um abraço, viu? Parabenizando você. Muito obrigado. É, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de parabenizar o Narciso Ferreira pela humildade, comprometimento com a nossa cidade, com as pessoas, que sua dedicação seja tão grande quanto sua honestidade. Só esqueceu de colocar o nome, mas está valendo. Tá bom. Parabéns, Narciso, pelo trabalho. Continue assim, essa pessoa humana que você é. Aqui é a Madalena, da Vila Nunes. Oh, muito obrigado, Madalena. Um abraço. Um abraço, Martins, Cebolinha. Essa galera toda aí que tá acompanhando. Deus abençoe vocês todos. O programa Expresso. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abração para o nosso amigo, o Xandão Crivellari, que está lá no Mato Grosso. Está ouvindo a gente também. Tá bem na fita, né, o Xandão? Xandão. Um abraço, viu? O Narciso, então a câmera pra você tá beleza, né? Tá, tá bom, pra mim não tem nada ruim. Voltando até aqui a questão da pergunta do Elton, que eu acabei atropelando aqui, não deixei você responder. Você tá se surpreendendo com essa questão da política de promessa? Porque a gente teve muito vereador que prometeu. Tá. E vereador não promete absolutamente nada. Se o vereador chegar na sua casa prometendo alguma coisa, não vote nele porque não vai fazer, porque vereador não faz. É verdade. Quem faz é o prefeito. Isso te surpreendeu de alguma forma, Narciso? Ah, Antônio Cláudio, você me conhece há muito tempo. Sugerada no meio político, que até para deixar claro, Narciso, Quando a gente fala sujeirada, a gente está falando a nível nacional, porque até a cidade pequena, como Guaranésia, Guspé, é difícil a gente enxergar essa. Não com a vultuosidade que a gente vê em Brasília, né? Mas acaba tendo, né? Uma coisinha ou outra, né, Narciso? Verdade mesmo, a gente fica muito sentido. Pelos os poderosos, nós fraquinhos, nós da roça, paga por tudo. Nós lavrador, né? Até inclusive eu queria mandar um abraço para os nossos empresários guaranesianos, os trabalhadores, né? Queria mandar um abraço no bairro do Zé do Alcide, pro meu vizinho lá, o Eduardo do bar, e para todos que estão ouvindo nós. Você está parecendo Osmar, você vai mandando a lua para todo mundo. Ah, eu posso mandar abraço para todo mundo, eu posso ser de um forró. Vamos fazer um intervalo em comercial, eu volto aqui para dar sequência nesse bate-papo com o Narciso Ferreira, vereador aqui de Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Doze horas e 30 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, o programa Expresso, vamos juntos aí até as 14 horas, tem muita coisa ainda pra rolar no Expresso de hoje. A Joana e o João Camilo, viu, Narciso Ferreira, que é o meu convidado de agora, estão te mandando um abraço, viu, a Joana e o João Camilo, o vereador Osmar Siriaco também tá te parabenizando, acabei de receber aqui a ligação do Geraldinho lá da Prata também. Muito obrigado. Te mandando um abraço especial. Muito obrigado, João Camilo, a Joana, o Guinaldo também, o genro deles. Então, todos um abraço para todos. Todos te parabenizando aqui. Doutor Érico Queiroz Neto, parabéns, Narciso Ferreira, grande ser humano e grande representante do povo. Obrigado, doutor. A Luciana Ferreira que mandou aquela mensagem aqui que eu disse que não tinha nome, agora ela mandou o nome. Luciana Ferreira, sua filha. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Marcelo Rosa, parabéns, né? Nossos parabéns ao parceiro Narciso Ferreira pela obrigado, sua humildade, sinceridade. Marcelo Rosa, grande Marcelo, um abraço. Eita. Deixa eu ver quem mais aqui. O Giovanni. Giovanni também tá te mandando um abraço aqui. Parabéns, Narciso, realmente, no que as pessoas possam te ver diferenciado dos outros vereadores para com a sociedade e a cidade. Por que você não cria reunião em bairros em um domingo para saber o que os moradores necessitam? O Giovanni já fez essa pergunta semana passada pro Du. Pro Du, né? E aí, você acha que seria interessante, Narciso? Tá certinho, ele como patrão ele tem que cobrar de tudo, de nós, todo mundo. Mas vamos, dá para você apresentar lá, de repente, uma indicação e propor reuniões? Com certeza. Nos bairros em Santa Cruz da Prata, opa, por exemplo? Tá passando da hora. Então dá pra fazer isso? A gente pode esperar de você? Vamos, vou conversar com o pessoal lá da nossos companheiros lá e estudar tudo certinho pra nós fazer assim. O Juninho Capoeira também, abração pro meu companheiro de câmara, o Narciso. Valeu, Juninho, um grande abraço, Juninho. Companheiro na câmara e também de viagem. De né? Viagem, de opa. Viagem também. Celso Santos tá falando o seguinte, até ele pede aqui pra gente passar um aviso aqui pra toda a população, colocaram fogo no trevo principal, né? Então muita fumaça lá, você que for passar ali pelo trevo, cuidado, tá? Muito cuidado. São as queimadas, você deve ver muito aí pela nossa demais, região, né? Demais, tá demais. Infelizmente. Nessa época o pessoal toco de cigarro, né? O pessoal sem querer joga, de repente algum maldoso joga também. E a gente infelizmente não tem fiscalização. Não tem, verdade. Pra cobrar isso e pra punir mas as pessoas. Mas isso daí já era pra prefeitura, o fiscal já tá sabendo, tá lá pra dar um sinal, né? E lá no alto do asfalto, pôr sinalização já. Ali né? Porque é perigoso, né? É verdade. Bem perigoso. E o Celso Santos também tá falando o seguinte, ele tá reclamando aqui no atendimento dos atendentes nos postinhos. Postinho. Nos PSFs, a gente tem muita reclamação também no pronto-socorro. Questão do atendimento é algo recorrente. Quase todo, não vou falar que é todo dia, que seria um exagero de minha parte, mas dos 5 dias da semana que eu apresento o Alô Bom Dia, pelo menos em 3 dias eu tenho reclamação de alguém na questão do atendimento. Mas qual médico? Não, atendimento dos funcionários. Dos dos funcionários? Eles não estão satisfeitos com os funcionários? O atendimento deles, né? O atendimento. Como é que a gente faz isso? Tá meio lento. Às vezes nem lento, às vezes o pessoal tá ali no WhatsApp e não olha pra cara da pessoa. Pô, eu fico pensando assim, Antônio Cláudio, quando você trabalha numa firma, estão, você já chega lá, não pode usar, né? Eu acho que deveria proibir isso também. Você acha que deveria proibir o uso do celular aí? Poderia não, já tem o telefone lá, já é pro uso da população. Pra que? Não pode deixar mesmo não, é erradíssimo. Isso aqui que a gente tá falando, eu tô falando isso porque, como eu falei na semana passada durante a entrevista com o Du, não foi só uma pessoa que reclamou. Então, tem que reclamar mesmo, é verdade, né? Verdade. Então, a coisa mais triste. Claro que não são todos, né? A coisa mais triste, você tá lá esperando o médico e não tem uma posição. Eu já cheguei lá de eu ficar nervoso também de ver pessoas. Não agora, não tô falando do passado, agora também já vi. Eu se eu tiver, eu fico nervoso mesmo, porque é o seguinte, isso é o que eu sempre falava, ó. Lá você chegando lá, tá escrito lá, né? Abusa. Abusa autoridade, respeitar. Agora tem que ter o paciente também, que é isso. Eu sou contra o celular no uso de serviço. A pessoa tem que atender bem, né? Tem que atender. Claro que não são todos. Né? Tem gente que sabe atender bem. Tem muitas pessoas que trabalham bem, que tem amor no ser humano. Mas infelizmente tem um ou outro aí que acaba prejudicando e deixando a imagem de todos. Não, saúde não é brincadeira. Fica doente pra ver. Deixa um da família ficar doente. O quanto é duro. A Ceila e o Rogério estão parabenizando você, viu? Ô, Ceila, muito obrigado a vocês aí. Deixa eu ver aqui mais. Marilza do Castelo do Bebedouro. Um grande abraço aí pro Narciso. Ah, Marilza. A Gislaine Cristina disse que levou a filha no pronto-socorro e o médico de plantão, no dia, falou para ela que tinha que ser com o pediatra. Pediatra. Quer saber quando vai ter um pediatra de plantão no pronto-socorro, porque isso foi prometido no plano de governo do Laércio. E aí, meu amigo? Ô, Cláudio, é o seguinte, essa semana me ligaram para mim lá, que a moça levou o filho dela lá e não tinha pediatra na parte da manhã. E marcou para a tarde, mas depois ela foi lá, foi bem recebida, tá? E agora nós vamos ver certinho, eu vou conversar com o Laércio, por que não tá tendo. Nós tem que dar uma resposta pro povo, tem que ter sim, pelo menos ele me falou que tá tendo pediatra direto. Que no pronto-socorro, no PSF, né? No PSF, não, no pronto-socorro também. No pronto-socorro também? É. E foi o caso ali da Gislaine, né? No dia que ela foi lá, não tinha. Precisa saber certinho, né? Aconteceu então. Parabéns, vereador Narciso, o que você acha da lei da mordaça, a lei que pune os críticos dos políticos e autoridades corruptos? É o Pedro Soldado que tá enviando essa pergunta aqui para você, Narciso. Olha, Antônio Cláudio, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de saber o que tá acontecendo. Eu sou contra. E tá certinho, sim. O povo tem que falar, né? Tem que falar, tem que chorar a borracha mesmo. Tem que descer, soltar a voz. Tá certinho, sim. O Luiz, motorista da ambulância, também tá te parabenizando aqui, viu? Um abraço, o Luiz, né? O Luiz passou um perrengue danado essa semana. Luiz, milagre de Deus, né, Luiz? Você e nosso povo. Milagre de Deus, com muita competência do Luiz também. Muita competência, é um bom motorista. Eu viajei com ele pra Belo Horizonte lá, excelente, dá maior atenção. Ele é 100% mesmo. Aqui, ó, o ouvinte tá mandando aqui, ó, falando do atendimento de novo. Todos deveriam atender igual na parte de fisioterapia. Lá sim o atendimento é muito humano, tá vendo? Questão do atendimento, que a gente vem falando e batendo isso aqui na tecla há muito tempo. Não é uma crítica ao servidor público, né? Mas uma crítica até à administração para ver o que está acontecendo e tentar melhorar, né? Júlio Silva, sobre os animais soltos pelas ruas da cidade. E aí, Narciso? Tá demais da conta. Outro dia, sabe que eu tava dando ideia? Eu tava dando ideia, assim, de nós alugar um terreno e pegar esses animais e fechar. O dia que apareceu o dono lá, ele vai ter que pagar um preço grande para tirar. Porque não tem cabimento. Já tá fazendo isso, né? Tá fazendo? Já tem uma empresa terceirizada que recolhe os animais. Para retirar só pagando multa. Então, outro dia eu tive pensando, eu vi mesmo, tá demais aqueles boi leilói. Eu falei, nossa, eu vou descer, vou lá em casa, vou pegar uma corda, vou amarrar esse bicho, vou levar pra algum lugar, é impossível, não tem cabimento. É um perigo criança, né? Só que o prefeito não tem culpa, não. O culpado é os donos, porque agora o gado passa muita fome. Se não tá aguentando tratar do gado, que venda, não é verdade? Não deixa jogado, não. Porque... aí tem uma certa parte de culpa da administração que tem que fiscalizar, né? Claro, tem que fiscalizar. Mas durante essa semana, eu acho que foi na segunda ou na terça-feira, um ouvinte do programa mandou até uma foto de um animal que estava machucado ali em frente ao SESG, na pracinha do SESG, e inclusive ela tinha ligado já na vigilância para a vigilância fazer alguma coisa. A vigilância não apareceu para dar orientação, para ajudar. Isso não pode acontecer. Mas nunca. De jeito nenhum. De jeito, né? Maneiro, não pode não. O Mindua, parabéns aí pro Narciso Ferreira. Sua lealdade e honestidade jamais vi igual. Tá dizendo aqui o Mindua, parabéns. Um abraço, meu amigo. Grande Mindua também, tá lá na sintonia. A gente vai ter agora, nas comemorações do aniversário aqui, o Narciso, no dia, deixa eu ver que dia, dia 15 de setembro? 15 de setembro. Deixa eu ver. Não, dia 15 de setembro é a entrega do título de cidadão guaraniziano pela Câmara Municipal. Você não apresentou nenhum? Ontem, Cláudio. Eu procurei hoje de manhã lá nas reuniões da Câmara. Eu não vou apresentar, não. Por quê, meu amigo? Eu penso bem diferente. É. Se eu for dar um prêmio pro meu povo, eu vou ter que dar um cada um. Porque meu povo é o povo sofrido. Por isso você não vai dar um título de cidadão guaraniziano? Eu não vou dar, não. Vou dar no dia, o que eu dou para eles é um abraço e agradeço por tudo que sai por nós. O título de cidadão guaraniziano, ele tem que ser dado para pessoas de fora. De fora, né? Que veio para cá. Que veio para cá e construir uma história. É nesse sentido que eu tô falando. Que aqui, você acha que não? Aqui nós temos muitos pessoal que há muitos anos veio da Mato Sino, Nova Resende. Tem uma ocasião lá que o serviço era muito difícil, o povo vieram tudo pra cá. E chegando aqui, você sabe que a nossa cidade é uma cidade querida, e o povo gostou daqui, agora não quer ir embora. E não adianta que nós vamos deixar eles embora mesmo. Tá certo. Ó, Narciso, tem uma queixa sobre o transporte escolar. Crianças da parte da tarde vão em pé porque tem um circular e vai lotada. Perigo de cair, de serem empurradas, crianças pequenas. Acho que tinha que ter mais que uma circular. Tá vendo, meus amigos vereador? Dá pra notar. Essa serve pra mim e pra vocês todos. Vamos ver o que tá acontecendo, vamos em cima, principalmente o Mindu, que é uma pessoa que, o Mindu é o seguinte, ontem, né? Às vezes eu tô falando muito dele, vai falar assim, ó, o Narciso é puxar saco dele. Não sou puxar saco não, ele é muito amoroso. O Mindu é uma pessoa muito amorosa, porque lá, você, é o seguinte, ele ajeita muita cesta pra esse pessoal que não tem pra comer. Ele é uma pessoa muito querida. Não é por causa de política, não. Há muitos anos eu conheci ele. Na época, meu pai trabalhava na feitura, ele fazia o pagamento do meu pai, sabe? Então ele gostava demais do meu pai. Certo. Então eu gosto dele por causa disso. Porque gostando da minha família, tá gostando de mim. Muito bem. Né? Senhor Narciso, que Deus conserve esse coração puro. Infelizmente, o que o mundo precisa é de mais humanidade. Abraços meu e do Silvio Dias. Ô, doutor. Marlene Dias tá mandando essa que mensagem. Que beleza. Viu? Em breve eu vou ir. É só falar que tá bom. Narciso, queria agradecer a tua presença aqui no programa. Tá vendo? Passou rapidinho, Narciso. Opa. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu queria que o povo me perdoasse. Simples eu sou mesmo. Que você mantenha essa simplicidade, essa humildade e principalmente essa honestidade, que a gente precisa de gente honesta na política. Muito obrigado, viu? Precisa e precisa muito. Deus abençoe a nossa cidade. E que não nos decepcione, né? Não, assim, pode ficar porque tranquilo. Como eu disse pro Du na semana passada, essa primeira. Primeiro ano? Vamos dizer, essas primeiras entrevistas que eu estou fazendo com os vereadores. Estou conversando para a gente saber como é que está o mandato, mas a partir da segunda entrevista a gente vai começar a pegar firme, viu? Não, a gente deve fazer isso. Eu penso o seguinte: você pode me chamar aqui, que mesmo que eu estou te respondendo, eu vou responder. Sei disso. E se as coisas zangar, eu estou junto com o povo. Eu não vou falhar com o povo, não. Tá? Estou junto com o povo. É o que eu disse: o patrão meu é o povo, não é o prefeito. Então eu tenho que ir lá do lado do povo. Tá bom? Perfeito, Narciso. Um abraço pra todo mundo, fica todo mundo com Deus, gente. Você não tem aquela lista de abraço, não? Fazer igual o Marguila faz, não? Um abraço, Narciso. Falou. Tudo bom, viu? Intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.